alfinetes são biquinhos, agulhas, variedades. Alfinetes são biquinhos, agulhas, variedades. Amores em terra alheia deixam muitas saudades. Amores em terra alheia deixam muitas saudades. Janela tua do meu coração ao teu, da minha janela tua do meu coração ao teu. Há um navio de amores e o marinheiro sou eu. Há um navio de amores e o marinheiro sou eu.